venho de longe eu sou. Deu um outro nome quem me comprou. Calada, por fora canto, por dentro nada. Por fora canto, por dentro nada. Venho na noite cantando em coro, coro de açoite rasgando o couro. Coro de açoite rasgando o couro. Do sim conheço o som de ouvido, do não conheço o sentido. Vem lá do fundo do coração, ouço batuques em profusão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ouço batuques em profusão. Venho de longe eu sou, de um outro nome quem me comprou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, de um outro nome quem me comprou. Venho de longe eu sou, de um outro nome quem me comprou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Deu outro nome quem me comprou.